Gol 2067, posição ponto 0 no 0. Gol 2067, está autorizado a linha MT, a 1-0. Autorizado a linha MT, 1-0, gol 2067. Gol 966, no sala 49, direito 121 no 1 na sala. Direito 21 no 1, no gol 966. Gol 2067, livre decolagem da 1-0, vento 1-0 graus, 1-09. Autorizado, decolagem da 1-0, gol 2067. Gol 2067, decolado ao 51, controle 1208. 208, gol 2067, gol. Salvador, gol no 864, ingressando na Índia, está pronto. Gol no 864, mantenha o ponto de espera, tráfego no externo, mais 12 da tarde. Sim, se tiver condições, eu colo de imediato, 864 sem parada. Então está autorizado, agilize as manobras, além da cola de imediato, gol 1864, vento é 1-0 graus, 1-09, gol 1864. Bem, se precisar agilizar, 1864. Corre, boa tarde, OTAN 3560, pega a mira do externo, estabilizado. Ok, gol OTAN 3560, aeronave da Gol iniciando aqui a decolagem, 1-0, aguarde pista livre, o ajuste padrão. Ok, estamos ciente, aguardando OTAN 3560. Tan 3560, tá livre o pouso, 90. O vento é 190 graus, 109. Livre o pouso, 90, Tan 3560. Voo no 864, decolado 55, controle em 208, boa viagem. 208, 1864, boa tarde. Zero no solo, ao 57, direita, 121 no ano. Direita, 121 no ano. Pô, tá, 3560. Salvador. Boa tarde, Azul 4065, aproximando ponto terra, cabeceira ponto terra, pronto. Ok, Azul 4065, autorizado a linha e mantém 1-0. A linha se mantém, está 1-0. 3-1 no 5-4 no solo ao 00, direito 2-1 no 1. 3-1, 5-4. Azul 4065, está autorizado decolada 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Agora então, líder de ar, que decolar Azul 4065. Salvador, boa tarde, 9544.0 da 1-0 passando. 9544, a linha mantém 1-0. A linha mantém 3, mantém a posição no hotel. O Azul 4065 decolado ao 02. Chame o controle, 1208. 1208, obrigado, boa tarde. Boa. Azul 9544, tem livre decolagem da 1-0, o vento é 1-0 graus, 1-0 nós. Está iniciando a decolagem Azul 9544. Marinha 7073, a linha aí mantém a 1-0 a partir da hotel. Pode aí bater. Azul 9544, decolando 04, controle 1208. 208, boa. O Marinha 7073, decolagem autorizada, dá 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Ok, então será para o corredor Axé agora, que temos aqui corredor forte, então tá livre, a decolagem dá 1-0 após curva direita no corredor Axé. Tango, cruze 1-7 até o pátio da Abaeté. Torre, Salvador, boa, 009, a linha aí mantém a 10. Mantém a 10, vou ver. Marinha 7073, decolada 06, chame passando a final da pista 35. Acelerava para o cruzamento 35. Decolagem autorizada, da 10, vento 110 graus, 109. Boa, Bahia 7076 para cruzamento da 35. Autorizado, cruzamento da pista final da pista 35 e após chame o controle no 208, Marinha 7073. Controle 208. Decolada 07, chame o controle 1208. Controle 1208. Oi, Salvador, Chanel 6314, boa tarde. Oi, Chanel 6314, está autorizado o pouso na 10, vento é 1-0-0, grau 09 nós. Pouso no 0, Chanel 6314. Torre Salvador, boa tarde, voo 1659 no ponto 0 da 10, pronto. Voo no 659, mantém o ponto 0 da 10. Mantém o ponto 0 no 659. Voo 659, autorizado a linha em manter 1-0. A linha em manter 1-0, voo 659. Oi, Salvador, passarei 2230, ponto espera da 1-0. Passarei 2230, mantenha o ponto espera. Então, eu posso esperar o passarei 2230. Eu posso esperar o passarei 2230. Torre Salvador, boa tarde, azul 4462, está 6 milhas e meia. Ok, o azul 4462, aguarde pista livre, ajuste é padrão. Positivo, beleza. Janela 6314, no solo, azul no 7, direita 121 no ano solo. Direita 121 no ano, 6314. Voo no 659, decolagem autorizada, da 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem da 1-0, voo no 659. Azul 4462, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 10, 4462. Voo no 659, decolado aos 1-8, controle 1208. 208, na 659, obrigado, boa tarde. Olá. 4-8-2-2-3-0 tá autorizado a linha mantém 0. Mantenha 2-2-3-0. Azul 4462 no solo 20, direita 1211. Direita 1211. Alfaredo 2230, decolagem autorizada, dá 10, vento 1 no 0 graus no 0 nós. Visagem 2230. Alfaredo 2230, decolado aos 21, chame o controle, 208. 208, 2230. Over, Índia November Alpha, acionamento da critério chama ataque. Índia November Alpha, porta a ponta, se espera da ótica, ajuste 10 no 3. November Alfa, autorizado a alinhar e manter, reporta pronto. Capiteiro 17. Índia November Alfa, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1,00 graus, 1,2 nós. Oi, Salvador, boa tarde, nós vamos aqui para o 5,5, para o acionamento aqui, tá? Acionamento a critério, November 595, Eco Eco 2, chama táxi. Chama táxi, ok. Índia November Alfa, decolada 42, direito corredor axé, controle 120, decimal 8. Direita corredor axé, controle 120, decimal 8, Índia November Alfa. 6327.0 da 102. Oxanã 6327, mantém um ponto de espera. Mantém hoje 6327. November 595 Eco Express, autorizado o ingresso, corrija. Chama no ponto de espera da Papal, justa no 0 no 3. Chama no ponto de espera da Papal, 0 no 3, 0 no 3. Voo no 620 na escuta? Sinal, passando o Índia Serra, voo no 620. Cheque 3, saco do estado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 9. Livre pouso 1-0, agora no 620. Autorizado ingresso pista na 7, a porta alinhada e pronto. O 5 Eco X-Ray. Usará o Eco X-Ray. Chanel 63, 27 visual com o Bang da Gol na final. Zero. Após passagem do mesmo, alinhar e manter cabeceira 1-0. Sim, após passagem do gol, ali mantém o Chanel 63. Oi, Salvador, boa tarde, voo 097. Voo 097, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. É. Voo 620 no solo, aos 46, direita, Fox Trot, 121, decimal 1, agilizando, por gentileza. Fox Trot, 21, volta. Mantenha a posição, 595 é o que é que vem. Oxenai 6327, vento 1-0 graus, 1-1-9, decolagem autorizada, pista 1-0. Gente, iniciando o Oxenai 327. Chanel 627, decolada 47, controle 1208, boa viagem. 208, grato, até mais. Voo 097, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 109. 7 livre pouso, trem checado, 097. O November 595 Eco X-Ray, tentar possível estresse de turbulência do banho da Globo, decolagem autorizada, pista 17. Usar a decolagem, vai aguardar 30 segundos após iniciar a rolagem na Eco X-Ray de Vídeo. Gente, o formo vento 090 graus, 119. Obrigado a vocês.